A Rádio Aparecida ganhou na categoria de Melhor Programa de DX, o Encontro DX, e de Melhor Apresentador de Programas, Cassiano Macedo. A Rádio Voz da Rússia ganhou na categoria de Melhor Programa de Variedades, o Clube de Amigos. A média de idade dos participantes é de 30 anos, continuando sendo muito jovem. A média de escuta é de 10 anos. Tivemos 87 participantes, sendo de todas as partes do Brasil. Sendo de destaque as participações vindas de 16 capitais. Também tivemos participações de Cuba e de Macau, na China. Esperamos mais participações neste ano de 2013, onde começaremos a distribuição dos formulários a partir do mês de outubro de 2013. O resultado completo você pode conferir no site www.adxb.com.br/pesquisa-dx-2012. E vamos então às melhores e mais ouvidas emissoras de ondas curtas em 2012. Primeiro, Rádio Japão. Segundo, Rádio Internacional da China. Terceiro, HCJB Global. Quarto, Deutsche Welle. Quinto, Rádio Romênia Internacional. Sexto, Rádio Havana Cuba. Sétimo, RAI Argentina. Oitavo, Rádio Transmundial do Brasil. Nono, Voz da Rússia. Décimo, Rádio Aparecida. Décimo primeiro, Rádio Canadá. Décimo segundo, Voz do Irã. Décimo terceiro, Rádio França Internacional. Décimo quarto, Rádio Nederland. Décimo quinto, Rádio Bulgária. Décimo sexto, Voz da América. Décimo sétimo, Rádio Cairo. Décimo oitavo, Voz da Turquia. Décimo nono, Rádio Vaticano. E vigésimo, Rádio Exterior de Espanha. Nota dos organizadores desta pesquisa. Agradecemos a participação de todos. Esperamos que possam participar no próximo ano. Agradecemos a divulgação desta pesquisa e o resultado final por qualquer meio disponível. O livro reúne principais histórias do rádio brasileiro. Ailton Amaral. 9 décadas de episódios e personagens marcantes do primeiro meio eletrônico de comunicação de massa transcorrem pelas 400 páginas no livro A História do Rádio no Brasil, da professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e da Casper Libero, Magali Prado. A obra, que teve o apoio institucional da ABERT, Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão, resgata os principais momentos do meio e histórias curiosas do período entre a década de 1930 até o século XXI. O livro tem um prefácio do ex-presidente da ABERT, Paulo Machado de Carvalho Neto, e traz uma mistura de fatos e dados com perfis e depoimentos de radialistas de emissoras de todos os cantos do país. O material serve como leitura de referência para a formação e entretenimento de profissionais, estudantes e amantes do rádio. Além da leitura contínua, é possível também seguir os principais acontecimentos da linha do tempo. A obra integra o selo da Boa Prosa, da editora Livros de Safra, e foi lançada durante o 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, na semana passada em Brasília. Quase tudo o que você queria e precisava saber sobre a história do rádio do Brasil e não sabia onde encontrar está nesse livro, afirma o presidente da ABERT, Emanuel Soares Carneiro. A pesquisadora está recolhendo novos depoimentos e histórias para uma segunda edição, que também sairá em versão eletrônica. Para ela, o trabalho não se trata somente de um resgate histórico do rádio, mas também de mostrar a importância social do meio que influenciou diretamente a formação cultural brasileira. O rádio é o veículo do tempo por excelência. Escrever sobre esse meio é incluí-lo em um tempo histórico que lida com o tempo de emissões, o que torna essa trajetória mais interessante ainda, afirma Magali Prado. Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX.